Santa Bíblia para mim, carta magna de Deus, livro santo que revela as maravilhas do céu. És a luz do meu caminho, fonte viva de amor. És a santa escritura, o perfume e a doçura dos lábios do Salvador. És o livro que aponta o Calvário expiador, mostra a vida cruciante de Jesus, o Redentor. Santa Bíblia para mim és o raio de esperança a brilhar nos corações. Santa Bíblia para mim és o povo de Israel, ser liberto por Moisés da escravidão cruel. É Moisés no Monte Horeb, sendo chamado ao labor, recebendo as ordenanças, a antiga aliança pelos dedos do Senhor. És o livro que aponta o Calvário expiador, mostra a vida cruciante de Jesus, o Redentor. Santa Bíblia para mim és o raio de esperança a brilhar nos corações.